orlas do penhasco. Linhas de costura recolocam meus pedaços no lugar. Marcas pela pele são vitórias dos dias que andava de venda, mesmo não podendo ver um palmo à frente. Coincide os astros me mandarem seguir, e os alinhamentos dos nossos lábios, vida dentro. Epiderme com espinhos venenosos, e a sangria desenfreada dos corpos sem donos pela noite. Corroído frente e verso desse homem, de calhas cheias me transbordam sentimentos que não cabem. Porém insistem em cair do céu nos dias cinzas e tempestuosos, como arcos no horizonte que não levam a lugar nenhum. A imensidão do teu silêncio me trouxe vertigem ao olhar as horas. Não cabe a mim, não cabe em mim saber de tudo. Fomos a nascente que transbordou sangue, desemboca nos meus poros calejados como quem não olha pra si mesmo. Tempestades coloridas dentro de um copo, o medo cobra o preço. O tempo traz lembranças como um viajante submerso em histórias falsas. Os bares são o púlpito dos corações quebrados, partidos como muros em frente ao mar. O excesso vem de dentro, a falta vem de dentro. Nem o mais forte dos homens caminhou com flechas presas dentro de seu peito. Por isso tiro esse peso que bombeia minhas dores. No, no, no.